impressionado, onde errei, não percebi. Fez pra gente outros planos, e que mal fiz pra você, a ponto de me trair. De boba me fez, eu pensei que íamos ter nosso final feliz. No flag eu peguei com sua ex, quebrou sem pena o que jurou pra mim. Sabe aquela aliança do casamento, já derreti ela junto com sentimento. Se for pra mim pagar essa verdade tempo, o dono do boteco já fez orçamento. Sabe aquela aliança do casamento, já derreti ela junto com sentimento. Se for pra mim pagar essa verdade tempo, o dono do boteco já fez orçamento. Fez pra gente outros planos, e que mal fiz pra você, a ponto de me trair. De boba me fez, eu pensei que íamos ter nosso final feliz. No flagra eu peguei com sua ex, quebrou sem pena o que jurou pra mim. Sabe aquela aliança do casamento, já perdi ela junto. Já fez orçamento.